E aí galera, esse é o Hearthstone Cast. Muito Não, bem-vindo. E aí, mano, é Hearthstone aqui. Droga, não foi dessa vez, mas eu ainda gravo Hearthstone Cast. Não comigo. E aí galera, bem-vindos ao Hack do Cast, Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP. E eu sou o Grilo. Isso aí, como sempre. Ainda é o Grilo? Sim. E por que Hack dos Cast? Porque aqui é BR. Isso. Ah, estou atento, tá vendo? Se você quiser falar com a gente, o e-mail é mtgbrpodcast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Isso. E... vamos começar explicando por que não teve episódio semana passada? Bom, teve, só que ninguém vai ouvir. Só que legal, já temos nosso episódio perdido. Episódio fantasma. É que o Teobaldo falhou na hora de gravar. É. A semana passada foi super cagada, né, Grilo? Opa. Tá, vamos dar um resuminho. A gente não tava, não chegou, é que o MP tava muito ocupado a semana passada, então a gente não chegou a discutir a pauta, né? Aí então chegou até terça, tipo 9 horas, a gente ainda não tinha muita certeza o que fazer, aí tipo o MP deu uma ideia, eu cheguei, mas eu não tô muito bem preparado agora, vamos gravar amanhã, beleza. Aí chega a quarta e acaba a luz da minha casa. Coisas de primeiro mundo. Acabou a luz da minha casa, vamos gravar amanhã, beleza. Aí chega a quinta, eu tô sem internet. Aí eu chego pro MP, velho, grava sem mim, chama alguém aí e vamos lá, né? Porque o episódio já tá bem atrasado. E eu consegui, eu chamei o Felipe, ele gravou um episódio de Cubo comigo, né? A gente falou do novo, não, do novo tipo 2 não, mas do que esperar pro tipo 2 e do preço das cartas. Deu uma hora, assim, de programa. Mas depois, no final, fui procurar o arquivo gravado. Pra minha decepção, não gravou. O programinha não tinha gravou. Que ser atualizado antes de gravar. Mas agora aí, vai. Aí a gente chegou, vamos tentar gravar domingo, beleza. Aí a gente chegou no domingo, cara, melhor pular essa semana mesmo, porque gravar hoje, aí de fazer repente... Fazer um no domingo e outro na segunda, né? Fica muito em cima. Fica meio estranho, né? Então se não tem, desculpa, se não teve episódio de semana passada e você ficou chateado, foi por culpa do universo. E do Teobaldo, que não ajustou o equipamento de gravação. Ele tem um trabalho pra fazer e não fez direito. Você tinha um trabalho, Teobaldo. Fica na tua. Bom, vamos descontar do seu salário. Coitado, não ganha nada. Bom, só dar agradecer aí o Flávio, encontrei ele no restaurante lá, ele, pô, eu tava te ouvindo até agora há pouco, falei, obrigado Flávio. Flávio que é lá da física, né, cara, é artista de verdade, não é artista que pega uma montanha e escreve Goblin 1, não, cara manja dos desenhos mesmo. Em homenagem ao Flávio, dizer também que o livro de arte de Batalha por Zendikar, aquele livro bonito, né, grandão com as artes grandes, só sai no ano que vem, dia 5 de janeiro, tá custando uns $40. Ou seja... 150 Dilmas. Mais imposto, apesar de que o livro não era pra ter imposto, né? Mas eles arranjam um jeito de colocar imposto. Mas esse chega aqui, pelo menos, né? Esse produto deve chegar aqui em algumas lojas. Espero-se que sim, né? E agradecer mais uns feedbacks aí positivos da galera elogiando o podcast. Eu não sei quem é, porque eu não tô com o e-mail do podcast aberto aqui. Ah, recebemos e-mail? Nossa, eu tava tão ocupado recebemos. Que nem vi. Valeu galera, continue ouvindo, mandem mais e-mails que a gente lê. Me dá um segundinho, eu abro e-mail pra falar o nome dos indivíduos, vai. E enquanto isso, vamos pra manutenção então. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção aqui no Rápidos Cast. Então, a manutenção chega mais rápido do que o Grilo. Peraí, tô quase lá. Enquanto você acha o pessoal aí, só dá um recado do preço dos Fat Packs. Tem muita gente procurando Fat Pack. E Fat Pack é um produto que é ilimitado, né? Não é como o booster de Modern Masters. Eu achei os e-mails. Diga. Bruno Costa Fonseca. E o Jimmy que comentou no WordPress, só que eu não consegui aprovar porque eu não lembro qual o nosso login do WordPress. Ah, depois eu posso. Eles não deram nenhuma sugestão, assim, só elogiaram. Então, obrigado vocês dois. Muitas graças. Ficamos super felizes. Isso aí. E agora dá pra começar a fase de manutenção de verdade. Okay. Roda a vinheta de novo, Teobaldo. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. aqui no Rapidoscast. Coitado, vai trabalhar em dobro hoje. É. Só voltando a falar dos fatpacks, quem tiver louco é atrás dos fatpacks, só porque eles têm as lends, né, de que são full art. Não fica refém de preço alto de loja, não, de lojista, não, viu, gente? Esse produto é ilimitado, acabou, eles mandam mais. Então, eles mandam mais. É só você esperar um pouco ou ter a paciência de encontrar uma loja com preço justo. Não fica refém, gente, não. Não precisa ficar desesperado para comprar land full art, vai ficar um bom tempo aí em circulação, vai ter um monte. Tanto que, justamente por ter os fatpacks que vêm com 80 terrenos, vai fazer com que o preço desses terrenos full art de Battlefront IndyCar não seja tão alto, né? E tem que levar em conta que até mesmo nas IndyCar original, que esses terrenos full art não vinham em fatpack, os terrenos não eram super caros naquela época, era, sei lá, 20 centavos, mais ou menos. Eram mais caros do que um terreno básico normal, mas não era super caro. Então, apenas considere isso, né? Cada booster de Battlefront IndyCar tá 15 reais. Um fatpack vem 9 boosters, então é 135 reais em boosters que tá lá dentro. Então você tá pagando efetivamente 65 reais em um bolinho de terrenos básicos. Porque o que eu tô vendo muito é a gente cobrando por 200 reais pelo fatpack. Eu não compro esse produto. Talvez o primeiro que eu compre seja o de Batalha por IndyCar. Não sei quanto é o preço justo, se é 150 ou se chega perto de 200. Acho que é mais pra na casa dos 150 mesmo. Então é bom se basear por quanto custou o último fatpack. E deixar por aí, o dólar aumentou tal, mas o booster em si não aumentou de 3 meses pra cá, né? Uhum. Tá 15 reais em todo lugar, pelo que eu tenho visto. Então, não precisa ficar refém de ninguém, não, tá? É só aguardar um pouquinho que isso aí abaixa. Ou você vai encontrar alguém que tá fazendo preço justo. Esse produto é ilimitado, não tem motivo pra. Enquanto o Battlefront IndyCar estiver no standard, enquanto tiver demanda, vai continuar tendo. Não é uma coisa, tipo, sei lá, Commander's Arsenal, que é toma um pra loja e boa sorte. Isso. E uma continha básica também é caixa de booster. Caixa de booster tem 36 boosters, ou seja, vem 36 terrenos básicos lá dentro. Sim. Né? Tá certo, o fatpack vem 80, mas às vezes pode valer a pena para seu interesse mesmo tentar abrir uma caixa inteira. Então faça a continha aí. Outra notícia é a Wizards deixou disponível a compilação dos Uncharted Realms dele para e-book. Opa. Eu não lembro o formato, só sei que se você quiser ver esse negócio aí pro Kindle, você vai ter que usar algum programa de conversão, sei lá. Mas enfim, os Uncharted Realms que saíram lá no site da Wizards, e eles lançaram a compilação da história dos 5 Planeswalkers de Origins. Opa! E a compilação das histórias do prólogo do Battlefront IndyCar. E o e-book é barato? É de graça. De graça? Não tem por que cobrar, né? Paga esse negócio aqui que a gente deixa de graça no nosso site. Pra quê, né? Isso aí, a gente já somos assaltados com o Magic, né? Pra quê mais? Inclusive, você viu a média de preços dos decks standard que fizeram top 8 lá no Star City Open? Não olhei os preços. Putz, era tipo, acho que a média foi tipo entre 600 e 700 dólares. Ai, ai, ai, ai, ai. É que a palavra na praça é por causa dos terrenos, né? Que vai um monte de fat. Ah, não, mas sim. A gente vai discutir disso depois. Deixa eu falar mais uma notícia aqui então. Dos Event Decks, né? Falando em terrenos aí, em coisas. Event Decks, já saíram as listas. Eu vou colocar um link aqui nas notas. Tem dois eventos, não, três. 4, 5, 6. Não, é um event deck e os 5 intro packs que sempre tem. Isso, os intro packs. E tem uma cartinha foil, né? Uhum. Ah, cartinha foil na frente. Legal. Intro packs é pra quem já conhece o jogo, sabe? Os intro packs são aqueles decks que são pra gente quem tá entrando no jogo agora, né? Só tem cartas fulé. Agora, o Event Deck já é um deck que dá pra tentar jogar um Friday Night com ele. Event Deck já é parrudo. Esse aqui é preto e verde e tem cartas de interesse. Hangarback Walker, tá seguro, um de cada só. Tem um também, o Whisperwood Elemental, que é o bichinho verde que todo turno põe um manifesto no topo do seu grimório. De interesse, os... Warden of the First Tree, não sei quanto tá o preço, mas tá jogando um pouquinho. Ah, Warden, é verdade. E Evolutionary Leap, que eu também vi jogando lá no Open, né? Ah, sim. O Encantamento Verde, né? Isso. Tá. Tem dois Murderous Cut, que é um Premium Removal Spell, né? Atualmente foi Murderous Cut que tomou o lugar de Heroes Downfall como o principal removal. Pois é. Também tem lá no Far West pra quem gosta de Penland. Sim, de terreno bom, raro. Não, terreno raro só tem um lá no Far West. Bom, e é isso, sideboard, tem alguma coisa aqui, tô vendo, nada não, de... Só carta xixi lenta mesmo. É. Ah, Ultimate Price, interessante, mas é incomum só. É incomum, já foi reprintado algumas vezes. Não. Sim, sim. Bom, o grande update da semana passada, falando novamente, já que ninguém escutou o podcast inescutável, uh-huh. O update na lista de banidas e restritas. Dessa vez eles não mexeram em Modern, né, Grilo? Não, dessa vez não, Modern ficou quietinho. Mas o Legacy teve uma bela sacudida. Legacy teve uma bela sacudida. Foi banido Dig Through Time e foi desbanido depois de décadas Black Vise. Black Vise é a Prensa Negra. Isso. Aquela carta clássica que da Dana. Estava banida do Legacy desde os primórdios da lista de banidas. É, pra quem não conhece, Prensa Negra é um artefato de uma mana e diz assim: toda vez que um oponente tiver 4 ou mais cartas na mão no começo da manutenção dele, ele toma um de dano para cada carta acima de 4. Isso, ele toma dano igual ao número de cartas da mão dele, menos 4. Isso. É, essa carta tinha um combo no jogo, eu não sei se era jogo de computador ou de PlayStation, antigão de Magic. Você podia colocar quantas Prensa Negras quisesse, quantas Black Lotus quisesse, quantas Ancestral Recall quisesse. É, tá certinho. Era esse o combo. Mas era esse o combo. Bom, o que é que vai mudar no Legacy? Eu não sou super especialista em Legacy, mas o que... Milagres, cara. Milagres vai ficar mais fraco. Sim, não, mas o que eu mais ouço é que agora Omnitel vai sair de cena e quem vai voltar vai ser o bom e velho Sneak and Show. Ah, sim, uma mudança. Porque... É o mesmo deck de combo, né? Mais uma mudança. Principalmente decks de combo que vão ser afetados por isso, né? Sim. Mas pelo que eu andei vendo, ninguém vai sentir falta do Dig Through Time no Legacy. Olha, se é pra alejar o azul, eu tô completamente a favor. Viu? O azul já tá muito forte. Tá louco. Então a sensação é de já vai tarde. Sim. E passando pro resto da notícia de banidas restritas. Vintage! Outra que já vai tarde é o Cálice do Vácuo, que agora está restrito. Restrito em Vintage. Vintage. E Dig Through Time também tá restrito. Ok, a explicação que eles deram pro Cálice do Vácuo, Grilo, tem a ver com o deck de Workshop. Workshop, principalmente, mas não é só ele que usa. De novo, também não sou especialista em Vintage, mas eu vi algumas partidas de Vintage. Yeah. E assim, se o seu deck usa Cálice do Vácuo e você conseguir fazer turno 1, Cálice do Vácuo pra 0 ou pra 1, em turno 1. Depois de jogar suas Moxes. Isso, você ganha. O seu oponente não consegue fazer mais porcaria nenhuma. Yeah. Então eu acho super justificável banir o Cálice do Vácuo. Porque não é bem banir, né? Eles estão restringindo. Desculpa, restrita. Se quiser muito jogar ele, você vai ter que usar uns tutores aí. Bom, Dig Through Time também está restrito no formato Vintage. Conseguiu, né? Carta absurda, conseguiu. Eu acho que já dá pra... Já prevejo que no futuro o Mark Wozowater vai falar que eles nunca mais vão fazer Delve de novo, porque foi uma mecânica super roubada. Olha, isso aí é recado pra quem acha que fazer design de carta de Magic é fácil, né? Depois de mais de 20 anos, os caras não conseguiram ainda acertar a receita das coisas. Tem carta que foi restrita em Vintage, né? Banida em Legacy, carta recente. Então, não é fácil prever como essas coisas vão sair. A última carta aqui é Thirst for Knowledge, sede por conhecimento. Foi desrestrita, não está mais restrita. Em Vintage. Em Vintage, que eu entendo é que teve uma época que usava muito uma estratégia e que... Que First for Knowledge era uma das peças-chave, alguma coisa assim. Só que o formato Vintage evoluiu tanto que já não era mais justificável deixar essa carta banida. Então tá aí desbanida pra quem quiser, né? Quem quiser brincar, vai ser praticamente 3 manas, compra 3 e descarta uma. Como instantânea. Isso. Ou talvez nem chegue a jogar, né? Só tá fazendo meramente meramente de praxe, né? Tipo, o Black vai ser desbanido no Legacy. Eu não acho que vai mudar muita coisa do Legacy ou o Black vai ser desbanido. É, ou né? Como o Golgari Gave Troll se desbanido do Modern. Não foi. Duvido que vai mudar muito o formato, mas tá aí, né? Sim, sim. Agora passando para Dual formatos, Commander. Formatos que não é a Wizards que controla a lista de banidas restritas. Dual Commander. Tampo de adivinhação do Sensei foi banido de novo depois de 2 meses de desbanido. O pessoal falou, não, acho que foi uma má ideia desbanir, melhor deixar quietinho no canto dele. E pelo jeito o pessoal gostou que foi banido de novo, ninguém tava gostando de Tampo no formato. Aí outra coisa, ainda de Dual Commander, que agora eles estão aposentando a antiga regra de Mulligan do Paris Special e estão adotando a nova regra de Mulligan, que é o Mulligan Vancouver, que é aquela que você Mulliga e se você Mulligou, você pode fazer Scry 1. É o Scry Mulligan. Scry Mulligan. Mulligan da Vidência. Isso. Passando para Tiny Leaders, Tiny o formato Leaders. De Commander com custo 3 ou menos, o Tiny novo Leaders Mulligan... Oi? Tiny Leaders Tiny Leaders é o Commander pela metade, né? O Mulligan teve update também, né, pra nova regra do Scry Mulligan. E tem uma novidade aqui, o Ana Battle Mage. Ana Battle Mage foi, pode ser usado como comandante Sultai. Isso, que pra quem não é exatamente adepto do formato, é, Sultai é a única combinação de cores que não existe uma lenda que possa ser usada como comandante. É, mas pelas regras do Tiny Leader, você pode, já que é o caso, usar um comandante fictício que é 3 manas 3-3, uma mana de cada cor daquela, né? Uma mana de cada cor 2-2, no 2-2? Caso. 2-2? Ah, tá. Sem habilidades. Aí eles aposentaram essa regra, eles falaram que oficialmente agora você pode usar Ana Battle Mage como seu comandante Sultai. Ana Battle Mage é uma criatura incomum de Caos Planar. Que faz menção à época de invasão, né? Opa, sim. Ana é uma guilda lá da época da edição de Apocalipse, se não me engano. Isso, no bloco isso. De invasão. É, você acha que Sultai guardou essas coisas foram isso, os primeiros aí, a fazer os bizarros shards? Não. Lá na época de invasão já tinha. Já tinha. Só que não pegou. Vamos ler pro pessoal então, o Grilo. É Mago de Batalha de Ana. É duas incolores e uma verde, 2/2 por um humano mago. Ele tem reforçar de duas incolores e uma azul, e ou uma incolor e uma preta. Quando ele entra em jogo, se você pagou o reforçar que custa azul, o jogador alvo descarta 3 cartas. Sim, uhum. O azul faz o oponente descartar. Porque é Caos Planar. Exato, porque é Caos Planar. Boa explicação. E se você pagou o reforço preto, ele vira ou desvira uma criatura alvo e ela causa dano igual ao seu poder ao seu controlador. Uhum. Curioso. É curioso. Bom, é você que queria jogar do Sultai, tá aí seu comandante aí. Yeah. E mais uma semi-notícia sobre o comandante multiplayer. Sim. Que eles falaram assim que a regra, pelo menos o comandante multiplayer de Mulligan, vai continuar sendo a mesma, mas eles vão testar o Mulligan Vancouver pro Commander multiplayer. Então, fiquem atentos, talvez mude ou talvez continue parcial, mas... De resto, tá todo mundo adotando a regra do Mulligan Vancouver. Boa, Grilo. Vamos falar de Magic Online? Vamos. Pré-release de Batalha por Zendikar no Magic Online começa nesse fim de semana, dia 9 de outubro. Uhum. Amanhã também teve um downtime, se não me engano, é hoje, né? O downtime é amanhã. Logo depois desse downtime, a partir de amanhã, que é o dia 7 de outubro, o novo Mulligan está valendo no Magic Online, em todos os formatos competitivos, né? Esse Mulligan da Vidência. Também os novos banimentos estarão valendo. E a rotação do T2. Aí você pergunta, pô MP, mas a rotação do T2 já tá valendo a partir de quarta-feira, mas o pré-release de batalha é só lá na sexta. Então, como assim? Bom, é exatamente o que você tá pensando. O formato vai ficar com essas edições zoadas. Talvez você possa jogar com algum reprint, tipo... Ou seja, por um breve momento vai ser bloco de Clans of Tarkir, o standard no Magic Online. É, com Origins, né? Com Origins. É, e algum outro reprint que tenha na nova edição de Batalha por Zendikar, que tem uns 2 ou 3 ali. Uhum. Então, pelo menos até sexta-feira. Uhum. A Liga Modern já está rolando no Magic Online. Quem quiser jogar Modern como Liga também tá lá, quem tem um clã e tal. E a notícia relevante também é do Commander, a Tuck Rule. A Tuck Rule é aquela regra que já mudou faz tempo para quem joga em papel. Aquela regrinha quando o seu comandante é enviado para sua mão ou para o fundo do seu grimório. Lembra do Terminus? Uhum. Então, você pode, no papel, em vez disso, né, colocá-lo na zona de comando, custando 2 a mais. No Magic Online isso ainda não acontece, só vai acontecer depois do downtime de 11 de novembro. Então, quem joga com Terminus e outras cartas que mandam pro fundo do Grimório, tipo aqueles Counter Spells. Qual é o Counter Spell que joga? É Hinder, né? Sim, é Hinder. E Spell Crumple. Os Hinder, dois que Spell mandam coisa pro fundo. Condenar, Terminus, essas cartas assim, você vai poder jogar mais um mês com elas, livremente. Depois disso, você vai ver o Commander do seu oponente com bem mais frequência. Isso. Bom, Sefini. Sefini, chega de notícia? Vamos pra compra. Vamos lá. Preços, tendências, o que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Bom, compra, grandes mudanças aqui, lógico, né, depois dos resultados dos torneios tipo 2. Tá, vamos começar pela mais chocante, que o Jace, pro Digivrin, durante o fim de semana, chegou a quase o preço de um Jace Mind Sculptor. Meu Deus, Grilo, só pra te contrariar, hein. Não, cara. Não, é um preço absurdo demais. Não, tudo bem, eu também vou ser contrariado com a Kyori. Tô insistindo nela faz tempo também, relaxa. Mas o fim de semana pra Kelly já deu uma decidinha e está apenas $70. É, em média, né? O preço mínimo dele é 50, não, 60. $60 dá pra pegar. Mas é, tá caro, caro demais. Pô, caríssimo, não vale a pena pegar agora, porque eu não acho que esse preço vai manter não, viu? Não, é, mas tem aquela coisa, né, Magic Origins não foi muito aberta, né, uma edição que o pessoal não abriu tanto booster quanto vai abrir de batalha, por exemplo, de Karol, de Khans, de Tarkir, então não tem tantas cópias flutuando aí, mas mesmo assim é um preço muito alto, né? Com certeza em algumas semanas isso aí cai, mas só pra ter uma ideia do spike que deu, na última semana ele subiu 41%. Demais, né? Outra carta que subiu muito, Grilo, mais de 100% durante a semana, foi o comando de ataca. Isso, que porque... Que é o comando verde e vermelho. É, porque como falaremos, que ganhou o deck que ganhou o Open foi um Atarca Red. De novo. Bom, então faz sentido. O comando de ataca tem uma habilidade interessante que tem sinergia com Landfall, né? Um dos modes ali, provavelmente o menos usado. É, o modo esquecido, né? Que deixa você colocar um terreno em jogo, né? Só que ele é instantâneo, então de repente fazer isso no turno do oponente, tá certo que você tá de atarca, você vai fazer isso no seu turno porque você quer atacar, né? Atacar, olha só. Que horror. Bom, o que mais? O comando de Dromoka subiu 20%. Eu falei do preço do comando de atarca? Não, né? Média $14. E é raro, hein? É só raro. É, tá. O resto não subiu muito. É uma carta que... Fala algumas cartas interessantes que subiram, MP. Spawn Sire of Ulamog. Lá de Rise of Eldrazi. Subiu um pouquinho mais de 100%. Você lembra que essa carta faz? Não. 10 mana, 7-11, Eldrazi, Aniquilador 1. Paga 4, coloca duas fichas de Eldrazi Spawn, blá blá blá. Paga 20, você pode conjurar qualquer número de mágica de cartas de Eldrazi que você Nossa, tem de fora do jogo. Eu lembro disso. Então, por alguma razão, o preço dessa carta explodiu. E outra carta engraçada que também subiu o preço foi o Cavaleiro do Relicário. Por quê? Ah, por causa daquele deck. Bom, eu que vou estar falando isso de novo, né? Eu tive que explicar esse deck no podcast que ninguém vai ouvir, com o Felipe, porque em Modern estavam brewing, né? Estavam falando aí de um deck com o Cavaleiro do Relicário e o Retirada Azul. Retirada pra onde mesmo? Boa pergunta. É uma das cartas que mais subiu em Modern. Retirada para Retreat to Kazandu. Bom, a Retirada Azul é aquele encantamento de 3 manas de Batalha por Zendikar que no trigger de aterragem faz você virar ou desvirar uma criatura alvo. Então se você tem isso e Cavaleiro do Relicário, você consegue buscar todos os terrenos do seu deck, se eles forem também, né, planícies ou florestas. E se você fizer isso 18 vezes, seu Cavaleiro do Relicário vai ficar 20-20, né, porque você vai ter 18 terrenos no cemitério, ele já é 2-2. Se o último terreno que você buscar for o Passagem do Ladino, você pode pagar 4 mana, já que você vai ter mana à vontade, para deixar o Cavaleiro imbloqueável e matar seu oponente. Olha só que legal. Parece divertido, né? E outra, de Battle for Zendikar, qual foi a carta que mais subiu o preço? Ai, deixa eu ver. Sério? Pois é. Por quê? Bom, é o que tá escrito aí, né? Foi Drana. Apesar de ela não ter jogado porcaria nenhuma no Open, ela que mais subiu de preço. A carta jogável, né? Porque eu tenho aqui a Ilha, é que também subiu. Uma comunzinha. Desculpa, Ilha Full Art. Não é qualquer Ilha. É bonita, mas tudo bem. É engraçado também que o que mais perdeu valor foi o Gideon. E esse viu muito jogo no Open também. Com certeza. Então, bom, se bem que é uma coleção recém-lançada, né? Então A especulação ainda tá meio selvagem, né? Mas é impressionante, né, que tenha baixado. Bom, o preço dele já tava alto, né, também. Em 35. Bom, a Drana não é novidade. É uma carta muito forte, né? Não, depende muito, né, do T2 pra jogar, porque 3 manos, 2-3, voa, iniciativa, tá? Mas não é assim tanto valor. Ela precisa atacar, precisa causar dano, enfim. Mas, lógico, Kubo, ela com certeza vai, né? É uma carta pra se ficar de olho, sim. Sim, claro. Que caiu? Ruinous Path caiu. Em Modern, tá em média $7. O Gideon tá em média $35. E a Drana que nós acabamos de falar, $20 em média. Um pouquinho menos de $20, né? Isso. E mais, novidades em outros formatos? Tô vendo aqui, não, nada de... Não, acho que não. Legacy, os valores das cartas de Legacy Vintage não são muito discutíveis, né? São dois formatos que são bem estáticos, então não dá pra realmente comentar alguma coisa. Sim, sim, essa variação de semana a semana é esquisita. Bom, as expedições, o que, que acontece com as expedições? Tem ideia? Bom, eu realmente não faço a menor ideia. Bom, eu tava vendo essa semana porque um amigo meu tirou uma expedição, foi uma Watery Grave, que é o Shockland azul e preto, né? Aí eu tava vendo o preço de algumas dessas expedições na Star City, que querendo ou não é a maior loja, né? Ela tinha 8 cópias quando eu vi. Tava cobrando $99 por cópia, o que eu achei barato em relação à especulação que tava tendo antes. De começar a abrir boosters, né? Uhum. O que você acha? $99 vale para uma lente dessa? Bom, ó, do jeito que as pessoas gostam de pimpar os decks, acho que, se bem que como a coleção ainda tá sendo aberta, né, é justificável. Mas, sei lá, daqui a 2-3 anos o preço vai estar bem maior que isso. Vai estar preço, sei lá, de promo de juiz, sabe? Pelo menos é um chute meu. Você quer chutar então, já que você tá bom de chute, ô Pelé? Diga aí qual é a expedição mais cara. Expedição mais cara, eu vou chutar aqui a Scaldin Tarn. Olha só, hein? Ó. Bem espontâneo esse chute. Ah, pois é. Sim, o senhor acertou. Bom, mas ela tá empatada com outras, tá, Grilo? Ela não é a única mais cara, não. Ela tá $250 na Star City. Tem 8 cópias pra quem quiser comprar. Corre lá, corre lá. Corre, corre, senão vai embora. Mas ela tá empatada com outras fetches também, com Delta Poluído, com Mist Rainforest, que também tem alta demanda, né? Com Flooded Strand, que é o azul e branco. E deixa eu ver, só essas. Essas estão na faixa de $250. Todas que pegam ilha. Agora tem a Watery Grave, desceu para $80 e tem Fatland a $120. Tá? É a verde e vermelha, que ninguém quer. Pois é. Mas enfim, baixou bastante. Eu vi especulação aí de mais de $300, né? A mais cara tá $250 na Star City, que é uma loja então, careira. Então acho que especulação de $300 vai ser mais pra quando o Battlefield Endcar sair de catálogo, sabe? Aí com certeza explode. Acho que por enquanto esse preço aí já tá meio que realista, sabe? Cara, e quantas... Bom, a gente pode fazer um cálculo aqui, mas baseado na reserva de expedições que eles têm aqui, quantas boxes eles abriram, né? Seria um cálculo legal de fazer. Muitas mesmo. Deixa eu abrir o Excel aqui. Não. Põe o link lá do gráfico do Excel. Vamos pro combate? Vamos lá. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rápidos Cast. Grilo, tem novidade na fase de combate, hein? Tem. Novidade, isso. Que é o minuto do Commander. Seguinte, cada um de nós vai escolher um Commander e falar dele durante um minuto. É cronometrado, mais ou menos. Isso. Só que eu preciso levantar o meu Commander, então você fale aí sobre o seu. O meu, tá. O meu Commander da semana é o Meleque Izzet Paragon. Eu quis falar dele porque foi o primeiro comandante azul e vermelho que realmente pegou meu interesse, né? Eu acho que ele é uma carta bem interessante e pode se fazer decks muito legais ou decks que vão fazer seus amiguinhos quererem te matar. Porque o que todo mundo gosta de fazer é colocar um monte de carta de turno extra e tal, mas pra ser sincero, você não precisa disso pra ganhar ou pra fazer o deck ser divertido. Tipo, na verdade, ficar copiando o deck de... Deck não, carta mágica de ganhar turno extra, pela minha experiência, você ganha porque as pessoas desistem de ficar esperando você jogar mão de turno extra, né? Mas ainda tem bastante potencial pra fazer coisas bem legais, sabe? Fazer umas coisas bem grandes, assim. E ainda assim ser mais ou menos justo, né? Eu já fiz um deck de Storm dele e ganhava bastante, só que não era muito legal que você conseguia jogar sozinho, né? Muito bem. Passou um minuto. Um minuto, certinho. Bom, minha vez. Eu vou falar do Angus Mackenzie, porque ele foi um dos comandos que eu montei e joguei recentemente. E primeiro que a imagem dele é muito legal. É uma carta de Legends. A imagem dele é um carinha que veste um capacete de chifres. E ele tá numa pose assim, meio que de Moisés, né? meio que um profeta, assim, imagem bem legal. Ele é, como eu falei, ele é de Legends, ele custa uma Bunch pra baixar, ele é 2-2, você paga uma Bunch e vira da Fog, né? Ninguém causa dano nesse turno. E ele é ideal pra decks que querem segurar o jogo e jogar mágicas grandes no final. E você ainda pode fazer aquele jogo bem político com seus amigos, né? Ah, estão atacando pra mim morrer, eu uso o Angus aí, por favor. isso é bem legal. E ele te habilita a jogar com cores que tem muito recurso no Commander, né? Que são azul, branco e verde. Então acho bem legal, tem decks dele que são muito apelões, né? Eu gosto dele só pela brincadeira de vez em quando dar essa fog aí. Pronto, tentar... deu um minuto. Legal. Ah, seu mentiroso, tá, eu tô vendo aqui, tá escrito que você ia falar do Shirei, viu? Não, ele é pro pilantra. Próximo, spoilers do próximo. Então, o MP não vai falar do Shirei semana passada, beleza? Fingi que você não ouviu isso. Bom, ainda na fase de combate, falar como foi o PR. Você não jogou o PR, né, seu filho da mãe? Não, acabei não jogando, cara. Se tem alguém aí da audiência que mora em Cotia, sabe que porra que é. Porque Cotia não tem nenhuma loja. E, sei lá, a loja mais próxima dá pelo menos uma hora pra você chegar até lá. Tem uma loja que abriu, que é até que razoavelmente perto. Eu ainda levo um pouquinho... mais de meia hora, 45 minutos pra chegar lá. É. Que é a Sorin's Lair, que fica lá na frente do metrô Butantã, né? Que até que dá pra ir, só que abriu faz pouco tempo e eles não conseguiram alvará pra fazer esse PR. Ah, esse ainda não. Talvez no próximo, hein? Talvez no próximo. Aí você vai poder compartilhar sua experiência aqui com a gente. Isso. Exercitar os neurônios, tipo, os neurônios de limitado. Isso. Bom, te falar do meu lá, porque tinha bastante gente aqui que o pessoal do podcast conhece, né? O Felipe tava lá, o Tomás também tava. O Tomás foi segundo lugar, o Felipe top 8. Ó. Eu fiz top 16. Abriu uma pool bem separada e a minha promo era uma planta verde. Oito. Uma árvore. Era uma planta verde. Aquele ente que é 3 incolores e uma verde e tem convergir. Ele é 2-2. Vigilância atropelar, né? Isso. Aí normalmente eu conseguia baixar ele assim, 4 manas, 5-5, vigilância atropelar. Tá bom, né? Uhum. E o que mais? Eu tinha uma carta chamada Do Além, no verde também, que é o que põe... Olha, essa carta parece ser bem, bem boa no limitado. Ela é muito boa. Ela põe um bicho 1 todo turno, né? Você pode ainda sacrificá-la pra buscar um Eldrazi. Uhum. E no azul eu abri duas cartas que sobem alguma coisa pra mão do seu dono e você pode usar por 5 manas com despertar. E também duas de uma mana que vira a criatura, ela não desvira, e você pode usar por 5 manas com despertar. Então eu falei, tá aí um deck verde e azul de tempo, né? Tirei umas voadoras interessantes também. Que mais? Eu tirei uma outra carta verde? Não, eu tirei uma carta, uma mítica, cara. Tirei uma mítica interessante, é um bicho 4 incolores, uma azul e uma preta. Ele é 5-7, e toda vez que um terreno entra em jogo no... Você compra duas cartas e seu oponente exila as duas do topo, né? Isso. É. Aí eu joguei com preto também pra poder esprechar esse bicho. É que ele é bom, né? Cara, quando ele veio, no sexto turno, ele é muito bom. Depois disso, o oponente para de baixar terreno, até ele conseguir um jeito de se livrar do bicho. MP, me diga uma coisa. O que eu andei ouvindo por aí é que branco foi uma cor superior às outras cores, isso é verdade? Olha, pela minha experiência foi, mas não é bem que o branco foi superior, porque os decks estavam mais sinérgicos do que a gente está acostumado. Então, o Shell de aliado, eu achei forte. Enquanto estava todo mundo querendo levar pro late game e jogar cartas mais pesadas, o Shell de aliado conseguia terminar o jogo rápido, e branco é vital pra aliado, né? Ah, sim. Então é porque no geral o formato é bem lento, menos o deck branco. Não é tão lento quanto a gente pensa, como eu falei, não dá pra pular drop 2 ou 3, né? Eu ganhei as duas primeiras partidas, as duas seguintes eu perdi. Eu perdi pra Zika, na verdade. Os meus oponentes curvaram Nini em cima de mim. É sempre culpa do deck, né? Incrível. Nem me fale. Esse fim de semana eu joguei um GPT que eu ganhei duas partidas que eram super desfavoráveis pra mim, e as últimas duas rodadas eram super favoráveis pra mim, mas eu perdi porque eu não tava comprando terreno, cara. Desgraça quando acontece. Que dó. É o mesmo GPT que o Felipe jogou? Sim. Ah, como vocês foram, então? Ah, eu fui 3-3 e fiquei em 16º. O Felipe acho que foi um pouquinho pior, eu não lembro. Você sentiu... Bom, depois você fala aí das cartas... fala agora, vai, as cartas de batalha por Zendikar. você sentiu? Não, foi um GPT Modern, então não vi nenhuma. Sério? Nenhuma? Sério, nem mesmo nas Battlelands apareceram. O pessoal ainda prefere usar Shocklands por enquanto. Ah, eu sei que o Felipe, ele empacotou o Jace, olha, o Gideon dele. Ele levou o Gideon dele pra jogar esse GPT no deck de tokens. Mas foi um só, nem sei se fez muita diferença. Ah, eu não sei, teria que ver com ele, né? Mas enfim, lá no PR eu fiz 2-2, né? Aí na última rodada enfrentei o Felipe. Olha só. Disputando o último lugar do top 8 por um booster a mais, né? E ele tava com o deck Boros de Aliados, e eu tava com o verde e azul de tempo. Né? Uhum. E eu fiz exatamente o que eu disse pra não fazer aqui no cast. Eu fui com uma mão que não tinha drop 2, e o drop 3 que tinha era uma mágica instantânea de ramp. Uhum. Uma mágica verde, né? Sim, mas não põe presença de mesa. E ele me atropelou, porque ele começou então. Segundo turno, aliado de 3/1. Terceiro turno, aliado de vigilância. Quarto turno, aliado de ímpeto. Putz, depois, cara, o aliado de ameaçar. Aí não deu, né, cara? Putz, não tem jeito mesmo, ele né? Ele me atropelou lindo. Você sabia que ele tava com esse deck rápido aí, ou foi meio que de surpresa? Não, eu sabia, mas assim, eu quis arriscar, porque eu tava com drops 4 e 5 muito fortes, né? E eu sabia que não era sempre que ele vinha curvado. É, ele falou, ó, a melhor mão do pré-release foi contra você, geológico, né? É o que parece. Sempre acontece, mas é o que aconteceu. E eu fiquei brigando com ele pra release inteiro, porque eu vim com uma pool verde interessante pra ramp, né? Além do Dualen, tinha duas mágicas instantâneas de ramp, que eu falei, e um elfinho que já era mana de qualquer cor. Então dava pra baixar bichos grandes. E eu abri aquela carta rara, o gêmeo malvado, gêmeo da desolação, 10 manas, assim, dois caras 10-10. Outro 10-10, né? Isso. E eu não quis colocar no deck. Não quis, porque eu me via morrendo com essa carta na mão a maioria das vezes, né? Eu não via ela ganhando o jogo pra mim, eu via ela presa na mão. E o Felipe falou, MP, põe no deck que isso é bom. E, cara, te juro, os três primeiros jogos eu conseguiria baixar se eu tivesse com isso no deck. Ah, sim. Mas a minha ideia é que a partir do momento que eu ponho no deck, eu não consigo mais baixar. Certeza. E foi o que aconteceu. Eu fui pra última partida contra o Felipe, falando, Felipe, vou seguir teu conselho, eu não quero sair desse pré-release sem castar essa carta, né? Porque ela é divertida. 10 manas, 2, bicho 10-10. E eu morri nesse jogo curvado com ela na mão. Olha só que coisa. Mas eu ainda tô bem em cima do muro. Eu acho que é uma close call, sabe? É muito perto a decisão entre deixar esse cara no deck ou não. Mesmo tendo todo esse ramp, eu não sei, cara. 10 manas é muita coisa. Acho que essa ideia que eu vi nos reviews dos FISA, sabe? Você só joga essa carta se você tiver muito suporte mesmo, muito mesmo, pra conseguir fazer ela. É, tem mais cara de draft pra ser usado. Se eu tivesse com o deck que eu tava, com os ramps que eu tava, o bicho 8 manas, 10/8, que tem que ser bloqueado. Esse sim, eu colocaria, né? Mas um bicho de 10 mana já é um salto muito grande. De 8 pra 10 é muita coisa. É, demais. Apesar de eu poder jogar ela nos três primeiros jogos, né? Quando eu terminei o jogo ali, eu vi que dava. Mas você tem que sobreviver até lá, e a gente nunca vai saber se era verdade ou não. É, de fato. Muito bem, agora vamos falar do novo T2 na principal? Não. Peraí. Tem que falar como foi a nova regra do Mulligan no PR. Ah, é verdade. Olha, tinha esquecido disso. Cara, eu usei algumas vezes, meus oponentes usaram, usei umas duas vezes, acho. Meus oponentes usaram também umas duas ou três. A impressão que eu tenho é que ajuda. Eu não precisei jogar pro fundo nenhuma vez, eu gostei do que eu vi. Meu oponente jogou uma e na outra ele pensou muito e decidiu pôr no topo, né? Dá uma segurança maior pra Mulligan, sim. Uhum. Né? Principalmente em casos em que a sua segunda mão tem dois terrenos e você tá olhando. Seria muito bom ter um terceiro garantido logo, porque eu não tenho nada pra fazer no segundo e no terceiro eu tenho. No caso desse formato que é um pouco mais lento, né? Uhum. Então te ajuda a tomar decisões, sim. Realmente. Eu também, no GPT, eu também joguei com essa regra de Mulligan. Eu usei algumas vezes e realmente. Mesmo que eu tenha zicado de qualquer jeito, né? Foi ótimo, assim, você. Você ter mais controle sobre o seu futuro, né? Você ter uma chance melhor de não brincar. E eu acho que esse Mulligan vai ser muito bem-vindo pra comunidade. Acho que ninguém vai reclamar que ele tá aí, né? Você acha que ele vai ser mais relevante no construído ou no limitado? Olha, eu acho que por não muita diferença vai ser mais relevante no construído. Ah, eu também acho. Principalmente quando é um formato, você tá num formato que tem decks de combo, assim, vai ser bastante relevante, né? Acho que vai ser relevante o game 2 e 3, quando você já conhece o deck do oponente e já ligou. Sim. E você também tá atrás daquela peça de sideboard, né? Isso. É. Mas ajuda, né? Ajuda a tirar um pouco daqueles jogos em que você moliga e acaba perdendo completamente o jogo, porque acredita que vai conseguir comprar os terrenos, as cartas relevantes logo no começo, né? Às vezes o Magic, ele é um one-sided, né? É só acontece. Divertido pra um dos lados, então isso aí acontece, ajuda bastante. Vamos lá, Grilo? Bom, beleza, agora vamos pra principal. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. Isso aí, fase principal, grande torneio da semana, foi Star City Games em Indianápolis. 432 jogadores jogaram tipo 2. Opa. E você acompanhou? Não. Eu acompanhei. Uma coisa, logo de cara que se nota é que o pessoal tá forçando bastante splash. Você vê muitos decks com três cores fazendo splash pra Jace. Você vê muito deck de 5 cores, de 4 cores. Esse standard vai ser o standard mais multicolorido desde o standard de RTR com Unistrad, que tinha as 10 choques e as 10 checks. Uau! Standard, bom, né? Primeiro porque tá fácil, né? Tá fácil. Tem fat land e dual land. Segundo que tem convergir. Convergir puxa. Isso. Né? Pra fazer esses decks com splash. Mas o que você viu, Grilo? Um deck que parecia super forte. Era um deck de Bring to Light. Bring to Light, ele fez top 8 nesse campeonato da Star City. Sim, fez. Fire Color. Ou como o pessoal tá gostando de chamar, é um deck com 8 Seed Rhinos, né? Boa. Eu abri essa carta no pré-release, sabia? Sério? Mas no limitado não parecia tão boa assim. Não, nem cheguei a usar. Mas eu abri ela. É uma carta morta. Assim como o Santuário de Ugin aqui. Aquele terreno. abri muita carta morta. Cacete. É. Mas é muito legal ver carta assim jogando, né? É meio que uma toolbox, né? Se você tá jogando com uma mana base tão facilitada, essa carta pode ser praticamente qualquer carta do deck, com custo 4 ou menos. Foi um deck bem toolbox. Geralmente ele pegava o Seed Rhino, mas era bastante opções, sabe? Era Languish. Grilo, com custo 4, isso aí pode pegar Languish. Isso, Languish. É um absurdo. Esse deck tem 5 languages, então. Então, bom, vamos dar uma olhada nas listas aqui. Vamos na ordem, então. Primeiro lugar, Brian DeMars. Com a Tarka Red. A Tarka Red. Parece que Mono Red é uma presença onipresente. Bom, eu achei que Mono Red ia ter menos chance depois da rotação, que ia sair muita coisa. Ia sair Stoke the Flames, ia sair Rebel Master, ia sair Lightning Strike, mas tá aí ganhando, né? O pessoal deu um jeito. Mas também, Grilo, acho que você tava certo. Com o passar das semanas, o pessoal vai descobrindo melhor qual as listas mid-range e control, né? Então esses decks agro vão, teoricamente, né, eles tendem a aparecer menos com o passar das semanas. Quando você olha a lista aqui, você vê que já é um deck que já tá bastante dependente de criatura, sabe? Então fica muito mais fácil fazer um plano contra. Você vê como é que ele ganha, ele faz as criaturinhas, ele faz tipo Lightning Visor, que é a Bot of Carol Keep, as crianças que crescem, né? Aí então mata com Attackers Command, Becoming Master, More Battle Rage, Titan Strength. Então é um deck que já tá bem dependente de criatura, sabe? Ah, sim. Então, eu tô vendo aqui 4 comandos de Atarka, 4 Become Immense, 3 Timur Battle Rage. 3 Become Immense, não são 4, não. 3 Become Immense. E deixa eu ver, 4 praticamente crescimento desenfreado, né? Força do Titã. E Dragon Founder. Aí depois tem Zurgo, 4, 2 Chandras, a Chandra aparecendo aqui. Chandra Fire of Kaladesh. A Chandra de Magic Origins. 4 Lança Veloz, tudo bem. No deck principal então só tem uma carta, uma cópia de uma carta de Batalha por Zendikar. Também tem 2 Cinderglade nos terrenos. Nos terrenos, sim, tudo bem. Mas como criatura só tem um desse, que é um bicho mana. Tem quase nada de Batalha por Zendikar nesse deck. Esse bicho é uma mana em color, uma vermelha 2/1, atropela e no trigger de aterragem ganha mais um, até o final do turno. Você reparou no na Mana Base. Mana Base tá bem cara de Legacy isso aqui. Nossa, é mesmo. São só 11 terrenos que geram mana. São 21 terrenos e só 11 terrenos. São 10 Fatlands, né? São 10 Fatlands. É, a existência de Fatlands no T2 com esses Dual Lands já permite você usar, por exemplo, o Fatland que busca verde e branca para buscar o Dual Land que gera verde e vermelho, né? Isso. Pra que você possa jogar as mágicas vermelhas, porque a maioria do deck é vermelho. Sim, é. Então isso é mais um ponto a favor de um deck bem agressivo, né? Que agora fica bem mais fácil você usar quantos Fatlands você quiser, fica mais fácil tirar terreno do deck. E como é que você observou durante o fim de semana os terrenos duais? Eles entram em jogo virados com muita frequência? Não, a maior parte do tempo entraram desvirados. É mesmo? Os jogadores muitas vezes faziam assim, turno 1 Fatland pega básico, turno 2 Fatland pega básico, e a partir daí já vai descendo as Battlelands desviradas. Olha só, priorizar básicos no começo então, por isso que tem uma floresta solta aqui, né? Isso. Você pegue ela, entendi. Interessante. Uhum. Muito bem, Mono Red vencendo. Praticamente Mono Red, né? A Tarka Red vencendo. É a Tarka porque não porque tem o Dragon Lord, mas porque tem o comando de Atarka, que deve ter sido o grande destaque, né? É, se bem que também tem os Becoming Mance aqui, que é outra carta de Delve absurda, não sei como tá jogando mais. Mais 6, né? Mais 6 por uma verde, olha só. São dois crescimentos desenfreados pelo preço de um. Verdade. E aí, segundo lugar, Michael Majors com GW Megamorph. Ou Celesnia, né? Menor segundo aqui que deu um probleminha aqui na página já. Tudo bem, deixa eu ver aqui esse deck Celesnia dele. Aí. Olha só. GW Megamorph. Voltou Dem Protector com Deathmist Raptor. 4 de cada. Mas dessa vez esse combo não tá sendo acelerado pelo Elfo de uma Mana, né? Porque não, ele não tá mais no formato. Em vez tem Hangaberk Walker, tem 4. Por que não? O principal removal agora, além de Valor Stance, é o Hidden Dragon Slayer, que tava quietinho no canto dele, né? Não tinha aparecido muito. E tá aí dando as caras, né? Uau, é verdade. De dragões oculto. Uma incolor, uma branca, 2/1, vínculo com a vida. Metamorfose, mega morfose de 3 manas. Quando ele é voltado pra cima, se for a criatura com poder maior igual a 4. Uau. O grande all-star do deck de Battle for Zendikar é um playset de Gideon aliado de Zendikar, que fez um belo estrago nas partidas. 4 Gideons aparecendo nesse segundo lugar, hein? E sim, eu vi ele fazendo o Gideon só pra dar ultimate dele logo de cara e fazer uma Antífona Gloriosa irremovível. E isso funcionou, fez uma bela de uma diferença. Eu não lembro direito como era o estado do jogo, sabe? Mas só das criaturas dele ganharem mais um permanente já virou completamente o jogo, sabe? Uau. Quer dizer, fora criaturas, esse deck tem 4 Gideons, 4 Comando de Dromoka e 3 Postura Valente. Então é um deck bem, bem agressivo, também bem focado em criatura. Olha, a Roca voltou, Grilo. Tem 3 Rocas aqui. Roca do voo duplo. Sim, você imagina que como é que um deck assim com tanta coisa de ganhar vida conseguiu perder pra Mono Red, né? Mono Attack Red. É verdade. Inclusive, o deck também usa o terreno de modo Battle of Zendikar, que eu achei que do ciclo inteiro esse era o que menos ia ver jogo, que é o Blighted Steppe, que é aquele lá que você paga 3 em cores e uma branca, vira sacrifica pra ganhar 2 de vida pra cada criatura que você controla. Uau, é verdade. Esse é que eu esperava esse jogar. É o piorzinho. Menos. É o piorzinho, só que eu acho que esse foi o único que eu vi jogar, né? Porque tava tendo muito deck com 3 cores fazendo splash, 5 cores, que não dava pra fazer suporte a esse tipo de essas cartas, né? Então é o seguinte, o topo desse deck é a Nissa, né? Você precisa dos 7 terrenos. Depois que atingiu os 7, pode sacrificar o que você tem. O topo em curva mesmo é a Roca, 5 manas. Ele tem 3 Nissas e 3 Rocas. Mas depois disso dá pra sacrificar os terrenos. O Hangarback você pode jogar com 4 manas, depois ir subindo todo o turno. Então dá pra entender porque ele usa isso, assim. Mas a mana base tá bem agressiva. Eu tô vendo aqui 11 Fatlands. Sim. É uma mana base agressiva, cara. Bastante. Lógico, né, que ele tá aproveitando a Nissa, que ela pega qualquer tipo de floresta. Ah, não, é básica. Não, só pega floresta básica. É verdade. Mas ele tem quantas duais? 3 duais. porque ele tá usando 11 Fatlands, então ele pode variar bem. Uau, gostei. É, próximo deck é o Esper Dragons. Aliás, deixa eu me corrigir. É, esse usa dois Blighted Fang, que é o terreno que dá édito, né? Que eu acho que das partidas que eu não vi ele usando, mas também não teve muito foco as partidas de... É impressão minha, esse terreno é muito forte. Blighted Fang? É. Eu acho muito bom também. Acho ele muito forte. Esse efeito de oponente, ao sacrificar uma criatura, tudo bem, você tem que pagar 5 manas, né? E virar, tem que sacrificar um terreno, então você tem que ter 6 terrenos, teoricamente, em jogo. Mas o efeito em si é muito absurdo, perto do efeito branco, por exemplo. Bom, é cartas de Battle for Zendikar que são novidade no deck. Primeiro é Complete Disregard, que é a carta que exila a criatura com poder 3 ou menos. É, duas incolores e uma preta, mágica instantânea, tem desprovido e exila a criatura com poder igual menor a 3. É, e fez um belo estrago pra exilar Hunger Break Walkers e o Deathmiss Raptor. Ah, sim. É uma coisa pra Horribly Awry, que é o anula de criatura que anula a criatura com custo 4 ou menos e exila. É, também. Eu achei essa carta boa. Desde que eu vi pela primeira vez, gostei. Também tem o Scattered Winds, né? Que como não temos mais Dissolve, né? Temos que ter o nosso counter de 3 manas aí pra ficar no lugar. É o que tem Acordar? Tem Despertar, né? É. Forte esse negócio. Vai pro cubo, viu? É, por que não, né? Claro. E acho que só tem mais um Obnix no side. O resto são cartas que a gente já está familiarizado, né? Tem Jace nesse. Ah, tem 3 Jaces no sideboard. 3 Jaces no side. É, um Ugin. É, tá bom. Tem 4 Dragon Lord Jutai, 2 Silungars e um Ugin. É assim que ele vai tentar vencer o jogo. Bom, próximo deck, o quarto lugar é de Jeskai Black. Jeskai Black, que é justamente o que falei, que tá tendo bastante deck de 3 cores que tá fazendo, que tá conseguindo fazer splash de boas. É, porque se o ouvinte não percebeu ainda, Jeskai não tem preto. É. Jeskai Black então, tem preto, são 4 splash, cores. Splash desse deck é principalmente pra Crackling Doom. Crackling Doom tem 4 no main deck, né? Crackling Doom, pra quem não lembra. Também tem um Butcher of the Horde, né? Tem um só, né? É um açougueiro da horda. É, Crackling Doom é uma vermelha, uma branca, uma preta, instantânea. Causa 2 de dano a cada oponente. Cada oponente sacrifica uma criatura, a maior criatura que tem. A criatura com maior poder. É, e também, por uma outra boa razão, é porque tem 3 Radiant Flames no side. Agora é uma boa hora pra me retrair e dizer que Radiant Flames, pelo menos no T2, é bem melhor do que eu esperava. Ah, é, né? Que conseguir realmente fazer esse efeito por esse custo, ao invés de ter o custo de 2 vermelhas e uma incolor, acaba sendo um diferencial, né? Sim, sim. Ah, e tem 3 Gideons, né? Gideon, aliado de Zendikar. Sim, pá. Tem 3 no main deck. E você vê que usa bastante os Battlelands, né? Então vamos lá, Plenaltas, 4 Jaces de Magic Origins, 3 Gideons. Pra bater ele vai usar 4 Mantis Rider, que é um Jeskai pra descer, 3/3, Voa Vigilância e Ímpeto. Tem 2 Dragon Master Outcast. Aqui é uma carta que eu não esperava ver em competitivo, mas tá aí. Tá aí, tem 2, tem um Butcher da Horda e tem 4 Hangarback. Esse Butcher, o açougueiro, ele pode ser usado pra sacrificar o seu próprio Hangarback, caso o oponente tente exilar, né? Pra você meter as fichinhas. Sim. Faz sentido, eu não pensei nessa interação, faz sentido sim. É, mas é um só. O que mais de mágica? Tem bastante controle aqui nas mágicas, né? Tem Valor Resistance, tem Comando Jutai. Tem 3 Dig. Sim, tem até uma lista bem mid-range isso aqui, né? Sim, sim, bem mid-range. E estranho, né? Porque tem 3 Gideons, mas o deck não tá tão agressivo, não tá tão dependente em criatura, né? Ainda é um formato que tá se descobrindo, né? Às vezes mesmo um deck com configuração estranha, assim, consegue pegar as pessoas desprevenidas. Talvez esse deck fique até o final do formato, ou, tipo, só apareça um pouquinho e depois suma de cena, né? Sim, sim. Agora, mano, a base do deck é muito grande, né? A lista tá gigante aqui. Ah, não, você não viu nada. Espera só até a gente chegar na próxima lista. Vamos lá, Grilo, manda aí. Vamos lá. É 5 Color Bring to Light. Bring to Light. Ah, que beleza, trazer cara. Trazer a luz. Ó, o deck. Um Clever Impersonator, um Guiltleaf Winnower, 4 Siege Rhino, 4 Jace, 2 Nissa, 1 Simungar. E olha só que beleza de mana base. É tipo um de cada de tudo. A lista são 27 terrenos. E são poucos que tem mais de um, né? Nossa, pois cara. É. Que bagunça. Aí você vê os Abyssian Charm, assim. Ah, que legal, tem o mainland azul e verde jogando aqui nesse deck. Sim, e também que tem legal, o Chamblee Vent, que é o preto e branco. É, ah, tem também? Nossa, que bagunça, cara. Apesar de eu falar mal do Jace e tal, eu tenho que admitir que foi nesse deck aí que o Jace realmente mostrou que ele ser brilhou. Uma carta boa. Brilha muito no Corinthians. Sei, por quê? Porque o deck em volta se revolve todo em Bring to Light. Então conseguir fazer Bring to Light duas vezes é muito importante, sabe? Então você pula de 4 Bring to Light pra 8 Bring to Light. Quem já jogou com deck de toolbox sabe como é importante né, ter acesso às ferramentas de toolbox. Sim. E também conhecer o seu deck, né? Pra você não ficar procurando o que fazer. Mas, uma coisa, eu não sei se eu... Ah, eu falei no outro podcast, no Inescutável. Bring to Light, se você ler com atenção, ele não pede pra você jogar nesse turno. Olha só, três incolores. Não. Pelas regras desse tipo de efeito, assim que é Bring to Light terminar de resolver, você tem que castar a mágica. Se você não castar, a mágica fica exilada. É assim que funciona. Ah, você não pode jogar depois? Eu acho que é. Bom, eu não sou mais juiz, né? Então não lembro exatamente, mas acho que é assim. Se você sabe, mande. No fim da resolução do Bring to Light, você casta a mágica. Se você sabe, mande para @hackdoscast no Twitter. Mas... Nós temos nossos juízes ouvintes, né? Mas pelo que eu entendo, na resolução do Bring to Light você tem a opção de castar. Se você não castar, sua mágica fica exilada para sempre. Parabéns, campeão. Eu acho muito confuso se não for da maneira como você falou, né? Uhum. Mas no release, alguém me falou isso. Nossa, olhou essa carta na minha pool, falou, nossa, essa carta tá cara, porque finalmente descobriram que ela pode ser, você pode guardar a mágica pra jogar depois. Não, pode, eu comentei não pode. Isso com algumas pessoas, ninguém falou nada, né? Ninguém... Se fosse assim, estaria escrito enquanto essa mágica estiver exilada você pode fazer... É verdade, tem muita carta que tá escrito dessa maneira. Se fosse assim o texto, aí estaria certo, mas não, é Bring to Light, você tem que conjurar na resolução. A última frase tá escrito, você pode castar essa carta sem pagar o seu custo. Isso. Tá dizendo nesse turno, nem enquanto ela continua exilada, né? Então cria essa confusão. Uhum. Mas talvez tenha uma maneira correta de explicar isso de acordo com as regras. Depois o Tomás fala pra gente. Provavelmente tem que toda vez que tem uma coleção nova, eles lançam lá as notas do... cartas, né? Tem que dar uma olhada nisso depois. Mas, de qualquer maneira, é uma toolbox, né? E, de acordo com a mana base desse deck, você vai tranquilamente, pelo menos com 4 cores diferentes, castar essa carta. Sim, de boas. Aí, o que tem de 4 manas aqui? Tem Utter End, Seed Rhino, tem Languish, né? Languish. Tem Ruinous Path. Aliás, uma dúvida que eu tive lá no pré-release, que o Tomás me ajudou a resolver. Você tem Ruinous Path, que nada mais é do que o Heroes Downfall antigo, com Awaken, né? Se você usar Bring to Light, você não pode usar o despertar de nenhuma mágica que você tenha escolhido, porque você só pode ter um custo alternativo. Isso. Né? É porque Awakening é um custo alternativo e o texto do Bring to Light também é um custo alternativo, né? Isso. Então você não pode fazer pelo custo alternativo, sabe? Não pode fazer com o Awakening. É a mesma coisa de quando as pessoas chegam e falam, vou fazer meu Snapcast e dar flashback pro meu Force of Will, eu posso exilar uma carta da mão pra fazer o Force of Will? Nossa, que pena. Não pode, porque o flashback em si já é um custo alternativo, então você só pode escolher um custo alternativo pra pagar o custo da mágica. Não pode porque Deus tem bom senso, né? Também. Graças a Deus. Os outros têm bom senso. Muito bem, mas você é um deck toolbox, né? Você pode... Tem 4 Jaces, 4 Seed Rhino. O problema que eu sempre tenho com o deck toolbox é que ele é divertido nas primeiras partidas, mas depois elas vão ficando cada vez mais iguais, né? Aí o deck vai perder da graça. Esse deck, ele me parece bem lento. Ele não corre atrás do objetivo de vencer o jogo. Ele quer controlar, quer destruir suas coisas, quer jogar mais removal e ganha bem aos poucos, bem devagar. Você vê que realmente ele começa bem no controle. Tem umas cartas de controle de early game, né? Sim. Reeve Soul, que não esperava ver jogando, mas tá aí. Tá aí. E vai segurando até conseguir fazer Bring to Light pelo menos pra 3 ou pra 4 pra começar a realmente rodar coisa. Muito bem. Gostei desse deck. Vamos ver se ele volta a aparecer. Aliás, ele foi pilotado pelo Jerry Thompson, né? Que é um jogador famoso aí. Vou dizer, quase com certeza que esse deck volta, porque eu achei o poder de luta dele, sabe? Eu achei bem curioso. É mesmo? Que bom. É, próximo deck, então, de Sky Black, é mais uma lista daquela, só que essa tá um pouquinho diferente, viu, Grilo? Tá bastante diferente. Sim, tá, ela tem um Tassigur, tem dois Dragon Lord Ojutai, tem o Soulfire Grandmaster. Tem comandos de Colagan, é basicamente o Splash Preto é pra outras coisas, né? Ah, sim, sim. É engraçado que tem dois Felix Dark Club, dois Felix Dark Club no site. É, essa, oh, cute. Esse tipo de carta é aquela carta que a gente fala, que sempre aparece no set, e parece que só aparece no set só por obrigação, sabe? Só tá lá porque sim, não é carta que você espera ver jogando. Sim, sim, precisa ter no T2, né? Mas... É, na verdade eu não sei exatamente contra o que é essa carta, né? Mas sabe como é, no T2 o pessoal se prepara pro que deve... É, não tem aquela carta mítica de Magic Origins, que é o encantamento que vai puxando um do cemitério todo turno? Aquele mítico. Tem sim, teve um deck disso até. Teve, mas antes da rotação, acho que é o pessoal se preparando mesmo. Ah, sim. Eu não lembro do nome, mas... Bom. Enfim, esse deck também tá cheio dos comandos, hein? Tem dois comandos de Colagan, dois comandos de Ojutai. Isso. Caramba, legal. Próximo, Grilo. É, outro Esper Dragons. Esse é igual ao outro? É bem diferente, na verdade, né? Tem quatro Jaces, quatro Dragon Lord de Ojutai. Esse aqui usa Clash of Wheels, usa Anticipate. Tem um Silungar. Nossa, o Jace tá aparecendo bastante, hein? Uhum, pois é. Ah, tem 4 Silungars Scorn, tá? Tem 4 Dig também. É mais uma toolbox. É, mais um que tá se descobrindo. Esse aqui usa 3 do Shambling Vent, né? Que pra mim faz sentido usar no deck de controle. É, basicamente, você vê que os dois decks de Esper Dragon estão bastante diferentes, né? Então o pessoal tá tentando descobrir qual é o Esper Dragon desse standard agora, né? Ah, sim. E, em último lugar, ele que não saiu de nossas vidas. Aquela praga que não larga do pé, né? Não saiu de nossas vidas, Grilo. Ele ainda está entre nós. Quem é? O Abzan Control. Yeah, Abzan Control. Graças. Cara, olha que lista limpa. Uhum. Né? Tem vários... Bom, vamos lá, tem 3 Nissas, eu tô vendo 4 Siege Rhino, tudo bem, 4 Dem Protector, tá bom. Já não tem mais o combinho chato, né, do Dem. Não, não. Tem um Guiltleaf Winnower, que é o Elfinho de 5 Manas de Origens, 4/3, quando entra o jogo, destrói uma coisa que não tem poder de resistência igual, né, que não seja elfo. Tem 4 Gideon nesse deck, 4 Gideon aliado de Zendikar, olha a novidade aí. Novidade, Gideon tá aparecendo bastante, viu. Eu te contar uma coisa engraçada quando eu tava acompanhando o stream. É. O pessoal falando, ele tá jogando Jabzan Agro, aí viu o deck do cara, é tipo o cara usando o terreno que gera azul, o terreno que gera vermelho, eu cheguei, esse deck é mesmo Abzan? Tá aparecendo tudo com tecor nessa porcaria aí. Ué. Porque, não, tá tendo o splash a torto direito, cara. Ah, tá. É. No caso desse deck, ele tá só Abzan, né? Essa lista aqui. Esse é puramente Abzan. Sim, inclusive ele tá usando o novo Mainland, que é... Ele tem 4 cópias do novo Mainland. Shambling Vent tá jogando bem mais do que o Mainland verde e azul, hein? Pois é, e eu não gostei muito dele. Ele vira uma 2/3 com um vínculo com a vida só. Mas ele corrige mana, né? Ele é dual land, querendo ou não. Vamos esperar ele surpreender a gente, né? Acabou o top 8, mas eu puxei aqui uma lista interessante, que diga lá. É a lista do 16º lugar, que é a lista de Hardness Chaos, lembra dela? Ah, apareceu! Seu, 16º, hein? Hardness Chaos, vamos ver. Só um comentário, essa carta tem subido duas ou três semanas seguidas, tá, entre as cartas... Tipo 2, porque é por causa da especulação, né? Uhum. Hardness Scale, pra quem não lembra, é uma mana verde encantamento. Toda vez que uma coisa for colocar um marcador +1/+1, coloca um a mais nos seus bichos. Né? Isso. E tá bastante interessante. Tem Hanover, tem Avatar do Resoluto, né? É engraçado, tem Abzan Falconer. Você lembra dele? Uau! De Khans of Tarkir. Sim, mestre no limitado. É, porque o Outlash é a habilidade que todo mundo viu e falou, é uma habilidade limitada, né? Não vai chover... Olha ele aparecendo aí. Dando flame para suas coisas, né? É interessante, aqui tem Mana Gorger Hydra, que também é uma carta que teve um monte, bastante hype. Olha a Hydra aí, 4 delas, né, aparecendo. Sim, que interessante, né? Eu acho que... Um legal, parece fácil de jogar. Se você perguntar se o standard agora vai ter alguma coisa equivalente ao antigo deck de heróico, eu acho que é esse deck, né? Que boa. Não é o mesmo deck, né? Mas sei lá, lembra bastante. Tem uma jogabilidade bem parecida, né? Sim, boa visão aí de lembrar do deck de Heróico, porque ele não volta mais, né? Ah, é, não, esse aí foi o deck que tchau, nunca mais nos veremos, não deixa a porta bater. É verdade. Mas assim, a lição que a gente tira desse top 8 é Fatland é ultra necessário pra se jogar tipo 2, né? Sim, sim, tanto que agora o standard tá caríssimo justamente, né? Mas cara, não tem como, né, ficar competitivo sem. É um formato em que tem muita coisa de custo único, né? Você não precisa ter duas, três manas brancas e você tem acesso a Fatland e Dualland, então não tem jeito, tem que correr atrás. E outra, corre atrás agora, esses caras só vão subir de preço. Pode tacar agora, mas vai ficar mais caro depois. Pode parecer caro agora, mas as Fatlands estão no seu momento mais barato, né? Sim, Fatland não é uma coisa que volta o tempo todo, uhum, e que joga todos os formatos, absolutamente todos os formatos, então não adianta enrolar, tem que pegar. Você vai usar no T2 agora, é o melhor investimento que você faz, né? Porque você acaba usando no T2, no Modern, no Legacy, no Vintage, Commander, um de cada. Caralho, 4, né? Vai tudo que é canto. Isso aí. É isso aí. E é assim que está o nosso novo standard por enquanto, né? Ainda temos muitas coisas pela frente. Esse fim de semana tem GP em alguns cantos aí. Esse fim de semana é GP onde? Em Sydney? Ah, eu não tô sabendo, cara. Tô perdido. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Enquanto isso, eu canto uma música aqui pra distrair os ouvintes. What is love? Baby, don't hurt me. Don't melhor eu ter o balde e colocar alguma coisa logo. No more. GPs. Cadê? É, fim de semana vai ser dia 10 e dia 11, né? É, 10 e 11 de outubro. Será que vai ter algum no Brasil? Vai ter sim, dia 30. Aqui. Nesse fim de semana vai ter em Sydney e Madison, só que os dois vão ser limitados. Aê! Valeu a pena o tempo, se pagou a música, se pagou. São 3 minutos que o ouvinte nunca vai ter de volta na vida. Desculpa, gente. Bom, vai ter Star City, né? Tem todo fim de semana Star City, sim. Então pelo menos isso a gente vai ter. Circuito Liga Magic, alguma coisa mais relevante aqui no Brasil. Pelo menos, né? Vai ter o Grand Prix Quebec City. E esse vai ser standard. Ah, tudo bem. E vai ter o Beijing também, que é? Não vai ser o próximo fim de semana, vai ser fim de semana outro, né? Próximo. Sim. E o de Pequim também vai ser no mesmo dia, e será? Eu não tô vendo o formato aqui. O Pro Tour bota a frase de cara, vai ser quando? Que acho que é isso que vai ser no fim de semana que vem, viu? Ah, o Pro Tour junto com outros GPs? Não. É que semana que vem não vai ter GP, então provavelmente vai ter Pro Tour. Ah, eu tenho que ver aqui. Pro Tour, batalha por Zendikar. É. Pro Tour Battle for Zendikar. Battle for Zendikar. Yes, dia 16 e 18 de outubro. Ah, beleza, então. Sem ser o fim de semana, o outro, né? E vai ser tipo 2, né? Com certeza, vai ser. Vai ser Booster Draft e Standard. Booster Draft e Standard, vai né? Vai ser nos Estados Unidos, em Wisconsin. Wisconsin. Tá, então a gente vai ter uma melhor definição de como vai ser o Standard no fim de semana que vem. Yay. Bom, aguardemos, né? Muito bem. Limpeza? Limpeza. Vem, vamos. Teobado, traz papel higiênico aí. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Valeu, Teobaldo. Bom, pessoal, tchau, obrigado pelos peixes. Twitter, e-mail, qual que é o Twitter mesmo? @hackdoscast. E o nosso e-mail é qual? mtgbrpodcast@gmail.com. Ou comente em qualquer outro lugar lá que o Grilo vai ver, mesmo que seja durante o podcast, ele vai ver. De um jeito ou de outro, mande sugestões de tópicos que vocês queiram que a gente fale, mande críticas, sugestões. Dá o dinheiro de volta pela música do Grilo também. Uhum. E é isso, pessoal, até a próxima. Né? Próximo quer dar um gostinho do pessoal, o que vai ter no próximo? Próximo, vamos contar historinha, não vamos? Aê, lore. Lore, de lore. Só nosso bloco mensal de lore. Exatamente. Então, fiquem de olho, pessoas. E o minuto do Commander continua, com Commanders diferentes. O meu você já sabe, porque o Grilo deu spoiler, mas o Grilo é mistério. Sério, mistério que nem eu sei. Também comentem isso, se vocês gostaram do Minuto Commander, falem aí. Isso aí. E acho que por hoje é só, pessoal. That's it, então, beijinhos, até semana que vem, gente. Valeu, Grilo. Tchau, gente.